Vai pensando que o crime é mel na bandola, o MK, o MR10 com meu fiel, sempre atento, é nós que tá. Sintonia, atividade, o bagulho tá boladão, chegou mensagem no rádio. Hoje vai ter operação. Olho na pista tranquilão, é ruim dos caveirão subir, se quer caô, vai ter caô. Pode vir que tá gostosinho, é na pureza, irmão, sim. Nós não fecha com o errado, entrou na contramão, maluco, trepassa, explode safado. Salve ao boy organizado, ao crime inteligente que fortalece o elo, que não quebra a corrente. Só mostrou, só chapa quente, só dedo pesado que não alisa por... Não paga pau pra safado, sempre leio aos aliado. Dou minha vida se preciso, pobre louco envolvidão. Até o último suspiro, é de verdade até o fim. Até o branco da canela, até a última gota favela. É de verdade até o fim, até o branco da canela, até o último suspiro, até a última gota favela. Eu por todos, nós pela quebra, armado correndo perigo. Se eu recuar me mate, se eu prosseguir vem comigo. É de verdade até o fim, até o branco da canela, até o último suspiro, até a última gota favela. Eu por todos, nós pela quebra, armado correndo perigo. Se eu recuar me mate, se eu prosseguir vem comigo. Cantei pelas periferias, por todos da favela, meu AP sendo invadido, eu escalando a janela, herdeiro de Nelson Mandela. Fiel aos meus irmãos, nunca caguetei ninguém, justo em qualquer situação, nos palcos, mapa de cuzão, controlado pelo opressor, nos camarim, só maquiagem, selfie life, ramelô. Nós é a voz do sofredor que tá no corre pra comer, que entrou na vida louca porque tem nada a perder. Nós não canta hilarie, abaixa a bola bonitão, se fecha borboleto, rap a rua vacila. Não desacredita não, as ruas conhece seus filhos de verdade. Os que traiu, os que honrou seus compromissos. É de verdade até o fim, até o branco da canela, até o último suspiro, até a última gota favela. Eu por todos, nós pela quebra, armado correndo perigo. Se eu recuar me mate, se eu prosseguir vem comigo. É de verdade até o fim, até o branco da canela, até o último suspiro, até a última gota favela. Eu por todos, nós pela quebra, armado correndo perigo. Se eu recuar me mate, se eu prosseguir vem comigo.